Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 11 da segunda temporada de Andor, Quem Mais Sabe, Who Else Knows. Subvisor Hirt chega ao hospital novamente para ver os estragos causados por Cleia. Seu assistente informa o número de mortos. Hirt diz que a culpa é da equipe de Dedra Miro. O assistente diz que a força de ataque era de 3 pessoas supostamente. Hirt insiste em dizer que a culpa é de Dedra e que eles não podem mais cometer erros. O diretor Hecklow, chefe do hospital, chega para reclamar das ações tomadas por Hirt e seus homens. Hirt dá ordem de prisão ao diretor por interferir nos trabalhos do BSI numa cena de crime. Hecklow desiste das reclamações e se põe à disposição de Hirt. No BSI, Dedra Miro aguarda o interrogatório. Diretor Krennic desliga o equipamento de vigilância e vai até Dedra. Krennic pergunta a Dedra quem mais sabe. Ah, o Peter Griffin aí, viu? Dedra diz que a única coisa que ela sabe é que o supervisor Jung foi morto. Krennic se sente ofendido com Dedra. Krennic insiste em saber se Dedra sabe o real motivo dele estar ali. Dedra diz que é por causa da Estrela da Morte. Essa, inclusive, é a primeira vez que esse nome é falado nessa série. Krennic pergunta de novo quem mais sabe. Dedra diz que Partagás sabe. Krennic diz que isso ele já sabe e que ele quer os nomes de quem ele não sabe ainda. Dedra diz que não é uma espiã rebelde. Krennic diz que esse é o único cenário plausível. Dedra se sente ultrajada com a acusação. Krennic pergunta se ela desconfiava de Jung. Dedra diz que ele deve fazer essa pergunta a Hirt, pois ele era muito mais chegado a Jung e que Jung vivia se metendo em tudo. Krennic diz que Jung tinha as certificações de segurança de Dedra. Dedra diz que ele só pode tê-la roubado. Krennic pergunta sobre o que Dedra sabe sobre Galan Erso, sabe, né? O pai da garota do Rogue One. Dedra diz que recebeu vários pacotes de informação por engano, mas que não reportou. Krennic pergunta, então, dos cronogramas de mineração de Gorman. Dedra diz que ela tinha total autorização para Gorman. Krennic diz que foram encontrados mais de 2 anos de documentos confidenciais nos arquivos pessoais de Dedra. Dedra pede desculpas por não reportar. Krennic informa a Dedra que Jung passou 3 horas na noite passada conectado à conta dela e puxando esses dados. Krennic pergunta o que Jung deve ter dito a Lothenhael. Dedra afirma que estava caçando o eixo. Dedra diz a Krennic que ela teve que virar uma escavadora para poder ter acesso a dados que estavam sendo negados a ela. Krennic se padece de Dedra. Só que não, né? Fazer o quê? Krennic diz que Dedra foi incompetente ao confrontar Luthen. Dedra diz que acha que Cleia, assistente de Luthen, é sua filha e que fugiu da galeria. Dedra diz a Krennic que eles devem encontrar Cleia. Krennic agarra Dedra pela cabeça e diz que eles vão fazer isso sem ela. Dedra vê Krennic discutindo com 2 assistentes e saindo da sala. No hospital, o diretor Hecklow aguarda ansiosamente. O supervisor Hirt interroga o responsável pelo sistema de vigilância do hospital e o funcionário dá desculpas esfarrapadas. Hirt pede, então, para ver os vídeos do quarto de Luthen 1 hora antes da explosão. De volta ao apartamento esconderijo de Luthen, vemos Cleia marretar uma parede abrindo um buraco nela. Hirt vê os vídeos e Cleia saindo do andar 19. Cleia termina a marretação e retira um embrulho da parede. Ela põe o embrulho na mesa e monta um aparelho. Hirt e seu assistente veem mais vídeos de Cleia no hospital. Hirt percebe que Cleia anda se esquivando das câmeras. Cleia pega um cabo de força e tenta ligar o aparelho. Hirt percebe que não há equipe, que Cleia trabalhou sozinha. Cleia usa um equipamento para enviar uma mensagem numa codificação que lembra o código Morse da Terra. Corta para Yharvin. Will vai para casa e encontra Bila acordada. Bila pergunta o que está escondido embaixo da cama de Will. Bila mostra a Will um equipamento que a fez acordar com ruídos estranhos. Will pergunta há quanto tempo foi isso. Bila diz que foi há pouco mais de meia hora. Will pega o rádio e sai. Na casa do Cassiano, eles jogam um jogo com K2SO e um amigo. O amigo, no caso, é o Melch, que ele encontrou lá atrás, na prisão, lá na primeira temporada. K2SO tenta analisar as jogadas imprevisíveis do amigo de Cassian, do Melch. Cassian alerta que é o Melch que K2SO está dando uma de droid para cima dele. K2SO se sente ofendido com esse comentário. Cassian e Melch zoam com a cara de K2SO, dizendo que ele está nervoso. K2SO diz que isso é impossível. Will chega na casa do Cassiano com o rádio. Corta para Coruscant. Hirt anda pelas ruas com firmeza. No BSI, Partagás e Krennic analisam uma holoimagem de Cleia. Partagás pergunta quão rápido eles podem resolver isso. Krennic diz que vai depender do nível de exposição que eles usarem. Krennic ordena a Hirt que divulgue a holoimagem de Cleia o mais rápido, longe e eficiente possível até encontrá-la. Hirt pergunta a causa do mandato. Partagás diz que Cleia fugiu do hospital portando uma doença infecciosa e que deve ser capturada imediatamente. Hirt se retira da sala. Partagás e Krennic discutem sobre a Estrela da Morte. Krennic começa a dar desculpas. Partagás manda Krennic guardar essas desculpas pro Papotinho. Enfia essas desculpas no meio do cu. Krennic concorda e se retira da sala. Partagás deseja sorte para os dois. Cleia recebe a resposta de Cassian e Will. Corta para Yharvin. Cassian, Will, Melch e o K2 esperam pela resposta de Cleia. K2 diz que existem normas contra o envio de mensagens não autorizadas, mas ninguém dá bola para ele. Ele é só um droide, né? Fazer o quê? Cassiano pergunta ao Will se o equipamento funciona direito. Will diz que sim e que já está carregado. Então eles recebem a resposta. Cassiano pergunta se o Wing está pronto. K2 diz que sim e Cleia continua respondendo. O líder da base vai até o Wing de Cassiano para evitar que ele decole. É o general, lá, um dos dois generais lá da base. K2 tenta impedir Cassiano, que o Wing ignora. Cassian decola. Corta para Coruscant. Dedra recebe a visita de Hirt. Hirt pede ajuda a Dedra para capturar Cleia. Dedra diz que Cleia vai pedir ajuda através de rádios e frequências antigas. Hirt agradece. Corta de volta para Yharvin. Will informa o líder da base, o general David Streven, que Cassiano foi a Coruscant para atender a um pedido de socorro. Will diz ainda que tudo ali está funcionando graças a Luthen. David confina Will a seus aposentos. Volta para Coruscant. Hirt vai até a galeria de Luthen em busca de pistas. A oficial de forense enaltece a genialidade de Luthen e Cleia para usar o sinal do Império por tanto tempo. Cassian chega em Coruscant. Cassian, K2 e Melch estão na nave. K2 diz que já esteve em Coruscant, diferente de Melch. No apartamento, Cleia aguarda a resposta. Na galeria, eles recebem o sinal de Cleia. Cleia continua a enviar o sinal. Hirt faz um relatório a Partagás. Cassian entra em Coruscant. Cassian assume o controle e manobra entre os pédios. A Wing, que aliás é uma nave linda pra cacete, chega ao ponto de encontro. Um transporte imperial segue para o local. Um sargento do transporte dá ordens à equipe. Cassiano se comunica com o K2. Ele não gosta de Coruscant. Quem gosta, né, Cassiano? Só quem vive lá. Todos veem uma imagem de Cleia. Eles interferem com as comunicações do setor. K2 percebe a interferência. Cassiano perde contato com o K2. K2 vê o transporte chegando e se preocupa. Cassiano e Melch chegam ao nível 27. Eles vão até o apartamento. Os troopers descem do transporte. Cleia ouve batidas na porta. O Império transmite um sinal falso. Cassian chama por Luthen. Cleia abre a porta para Cassiano. Hert localiza o rádio. Cleia fala sobre a Estrela da Morte. Cassiano pergunta se o Luthen está morto. A Cleia fala de Galen Erso e da tal superarma, a Estrela da Morte. Cleia informa que Luthen morreu. Os troopers seguem em frente. Cassiano fala que para Cleia que irá ir com eles até Yavin. Os troopers chegam até o nível 27. K2 senta o braço num dos guardas e joga ele longe, usando minha palavra favorita, ele o defenestra! Os troopers invadem um apartamento errado, porque na verdade, em vez de eles estarem no nível 27, que é onde está o Cassiano, eles foram parar no nível 26. É, são os troopers, né? Eles sempre erram. Cassian tenta convencer Cleia a ir para Yharvin. Cleia diz para Cassian ir sozinho e contar sobre a arma para os outros. Fim do episódio 11. Então fique conosco agora, queridos ouvintes, e vamos para a próxima maratona. Vamos lá.